ligado nas ondas do rádio, na Rádio Venâncio Aires, começa o meu dia. Rádio Venâncio Aires, com a comunidade sempre em sintonia. Alegria mora aqui, eu quero ser feliz, eu quero é sorrir. RVA, a rádio do meu coração. RVA, a rádio do meu coração. RVA, a rádio do meu coração, que faz a minha vida melhor todo dia. RVA, a rádio do meu coração. RVA, a rádio do meu coração. RVA, a rádio do meu coração. Não troco por nada essa sintonia. Em sintonia com a comunidade, Rádio Venâncio Aires. RVA, em sintonia com a comunidade. Em sintonia com a comunidade, Rádio Venâncio Aires. Alegria está no ar, Rádio Venâncio Aires, RVA. Siga a RVA nas plataformas online. facebook.com/Rádio Venâncio Aires e facebook.com/portalrva.com.br e fique bem informado. Baixe o aplicativo da RVA no Google Play e na Apple Store gratuitamente e ouça em qualquer lugar. Quando a noite serena se recolhe para o repouso e o patrão celestial desempreta um novo dia, chega aqui na Venâncio Aires o programa Despertador. Até às 7 horas da manhã, a música do Rio Grande, as informações do começo do dia e os comentários se imparceram com nossos amigos ouvintes nessa grande fraterna roda de mate. A partir de agora, programa Despertador. Manda a gaita vivente, manda a gaita que a gente se ajeita, a gente se enfeita, a gente se prepara por aqui pro novo dia. É uma segunda-feira de tempo muito bom, céu limpo, muito graça, temperatura de 11 graus e meio aqui no sul da Rádio Venâncio Aires. Esse dia aqui no Bairro Norte, as mais frias do que está hoje pela manhã, sai de casa e fica na bancada com uma proteçãozinha a mais aí, e depois durante o dia descasca, né, que é muito bom, porque sobe mais a temperatura. Esse mais tarde, inclusive, é bom da forma que é lindaço que Deus manda para a gente por aqui. Bueno, nós vamos juntos no mais dia adentro até às 7 horas da manhã. Nosso despertador, a nossa formação primeira na madrugadinha. Vamos levando para vocês a música e as informações do começo do dia. 5 horas 6 minutos, Luiz Greve nos trabalhos técnicos, GP na cobertura dos fatos da região. Nós vamos saindo do partidor aqui com José Luiz e as coisas do meu rincão. Agora 5 horas mais 7 minutos.